Super Controle. Let's rock. Oh, sim, amigos, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast, nosso podcast bate-papo semanal, bonito e sincero sobre games. E hoje, além de bonito e sincero, é sensual. Muito sensual. Aqui é o Matheus Six e o Diogo, irmão do Frajola, já disse que viu ele jogando muitos jogos com uma mão só. Opa, como assim? Eu jogava com o quarto trancado? Aqui, ó. Mentira, era só Dead or Alive. Calúnias. Eu sou o Fuca e eu acho que eu sou o único aqui que já virei uma visual novel japonesa com cenas hentai, claro. Meu Deus do céu. Tá, tem que assumir, né? Isso aí, tem que assumir, isso. Eu assumo, meu. E aqui é o Frajola, eu nunca vi nada coisa de anime. Como é que é? Não, dou a minha palavra. Nunca jogou nada pornô, não? Ah, pornô, como pornô? Não sei. O que é pornô discutir. É isso aí, o que é? Discutiremos. É. Aqui é o Julie e eu vi meu primeiro jogo pornográfico quando meu amigo disse assim, deixa eu te mostrar uma coisa trimassa aqui. Trimassa. Temos a menina do site hoje conosco, né? Liz, por favor. Oi, gente, aqui é a Liz. E eu não consigo entender como garotas de biquíni sem armadura nenhuma conseguem derrotar um troll. Sério. Eu consigo. Não entendo. Então hoje, né, como podcast 69, vamos fazer um podcast sobre os jogos pornográficos, jogos com sexo no meio, né? Seja... Putaria. Putaria, isso aí. É. Palavra que eu não ia falar, mas o senhor falou, então. Sim. Putaria. Assim. Mas antes disso, vamos para o que, Frajola? Leitura de e-mails. Isso aí. Chama as paquitas e joguem as cartas para cima. Estamos começando então mais uma leitura de e-mails aqui, né? A nossa leitura mais rapidinha desse primeiro podcast de uma hora, né, Diego? Tudo certo, Diego? Quanto Sim, tempo? Sim, tudo ótimo. Pois é, eu tava lá nas Ilhas Caimã aproveitando o dinheiro que eu ganho aqui e acabei de chegar. E aí, Matheus? Como é que tá isso começo de ano? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo em partes, né? A gente tem que explicar o que aconteceu aí com esse último Super Controle 68, a Guerra dos Consoles, que ele foi postado no SoundCloud e no 4Shared. Bom, gente, pessoal, o negócio é o seguinte. A gente tá upando todos os casts desde sempre lá no Mevio, né? O feed é ligado a ele. Só que de uma hora pra outra, sem mais motivo, sem avisos, fomos proibidos de upar. Os antigos ainda estão lá, funcionando, mas não podemos upar nada novo. A gente soube disso um dia antes de colocar o cast no ar. Então, como medida de urgência, a gente colocou lá no 4Share, para vocês não ficarem na mão. Então, o cast foi lançado, a gente não atrasou nada. Mas a gente percebeu que como as visitas estão aumentando muito também, o site está ficando com um acesso mais pesado. Então, a gente decidiu ir para um servidor oficial, pago, que vai nos dar um suporte mais adequado. Então, explicar para vocês... pedir desculpas aí pela bagunça, foi só essa semana que foi por 4Share, mas a partir de agora o cast já vai estar hospedado no novo servidor. Então vocês vão poder puxar tudo normal. Exato. E é isso. E a gente vai anotar o feed aí novo pra vocês, então não se preocupem. Então, se tudo der certo, esse cast já estará no feed novo e tudo mais. Exatamente. Mas pra você saber todas as novidades, tem ali o link do post pra quem visita. E também tem no Twitter do Supercontrole, que é @supercontrole, e no Facebook, facebook.com/supercontrolepodcast. Então vai ter tudo lá explicadinho sobre o novo feed, como baixar os casts novos, os casts antigos e tudo mais. Então, Desculpa mais uma vez, gente. Eu sei que vocês gosto da gente, mas infelizmente aconteceu isso, né? E antes que eu me esqueça, agradecer também que a gente percebeu que muito da nossa audiência vem dos feeds, o pessoal em dia de cast, às vezes não acessa pelo site, é pelo feed direto. E mesmo com essa queda repentina, muitos leitores, muitos ouvintes mandaram e-mails, feedbacks, tweets pra gente, o Everton Braga, Mônica Soares, o Luiz Mota, o Márcio Neves Machado, pô, grande chapa, percebeu lá, deu uma dica de servidor pra gente também. E os de sempre, o Peron, o Gesselov, o Mutangrois, o Malkavian, é um pessoal que a gente percebeu que uma grande base de leitores e ouvintes fiéis que nos apoiam, dão sugestões, então a gente fica muito feliz com isso, a nossa motivação, e agradecer esse pessoal todo, que mesmo nesse momento de adversidade, esteve junto aí com a gente, nos apoiando. Obrigadão, pessoal. Também lembrando, né, Diego, do Diego do Phoenix Down, né, que ajudou bastante gente aí, né, nessa empreitada, né, a gente ajuda a achar um servidor novo aí, então, né, pra quem pensa que tem essas tretas aí entre Phoenix Down e não sei o que, tá de boa, tá tudo tranquilo. Então, Diegão, um abraço aí, Diego do Phoenix Down. Mais recados então, Diego explicou tudo aí pra vocês. Alguns recados a mais que a gente tem lá, que são os de sempre, que é o hashtag CapcomBR, que é essa campanha toda que a gente já explicou. Então está no Facebook, está no Twitter também. Deem um RT lá, deem um compartilhar sempre. A Rádio Blast, né, o nosso programa na Rádio Super Controle FM. Nosso não, né, é nosso, mas é a GG é a host. Então se você sentiu falta da voz dela linda e querida lá comentando músicas de videogame e postando música de videogame, vocês vão lá na quarta-feira e no domingo das 9 às 10 na Rádio Blast. Tem o player aí no nosso site também, no ladinho aí, você pode fazer seu pedido de música, pode botar e tal, e coisa, então é muito bacana, certo? E temos vários e-mails aqui, impressionante, né, porque mesmo com a queda bizarra aí que a gente teve, a LAPSN, teve bastante e-mails, né? Pois é, a LAPSN, gostei dessa definição. Pois é, o pessoal demorou pra perceber que o cast tinha saído, como eu falei, porque o feed não respondeu, porque tava diferente, mas a partir ali do sábado, do domingo, começou a chegar os e-mails, e aí o pessoal veio massivo. Obrigadão aí, pessoal. É isso aí, um abraço pra todo mundo aí que mandou e-mail, esse se preocupou com a gente, né? Mas eu vou citar alguma coisa aqui, gostaria de mandar um abraço pro Daniel de Souza Guimarães, que mandou e-mail esses dias falando que achou o nosso podcast pelo Google, procurando sobre revistas de videogames, e aí ele viu lá que tem entrevista com o Baby Petinho, ele ficou maluco e falou que é muito bom, e queria podcast desses 32 bits, que ele queria muito dele, achou e ficou feliz, então... Super Controle, né? Sempre oferece. Caraca. O que você quiser. Não, pessoal, é por isso que a gente pede assim, pô, retweetem, compartilhem, curtam. Podem pensar que não, que é bobeira, mas veja só, um leitor descobriu o site novo através de um Tumble que foi desativado há um ano atrás. Então olha como as coisas circulam. Então é isso, valeu aí o Chapa Novo. É isso aí também, o Marvox, nosso já conhecido aí, participou de alguns casts, mandou um e-mail aí também, que gostou do novo layout e tal, e gostou da nossa pixel art, que fez ele lembrar um jogo chamado Emo Game, que é um jogo... Emo Game, é? É, um jogo... Ele lembrou a pixel art, que ele falou que é um jogo em flash que fez sucesso em 2012, 2004, por aí, aqui no Brasil. Então, Marvox, como tô conhecido? Vendo aqui. Lembra alguma coisa, né? Cara, Emo Game. Pra quem quiser ver o Emo Game aí, é emogame.com. Valeu, Marvox, por uma dica, né? Um pouco bizarra, mas tudo, tamo junto. Bastante bizarra, mas valeu. Também aqui uma crítica construtiva, eu espero, do Rafael Maier, que disse que a gente não tá mais lendo os e-mails dele. Ele mandou o primeiro e-mail no CAS66, contando toda a vida dele e tal, e ele falou, bah, eu dei como breaks, elogiei vocês, cara, a gente recebeu e-mail, mas infelizmente que eu lembro, aconteceu uns problemas na hora da leitura e tal, a gente não conseguiu ler todos os e-mails, porque na real é impossível ler ao vivo todos os e-mails, mas a gente com certeza lê aqui nós, e pô, valeu mesmo, foi muito bacana. E ele falou que bah, vocês não deram o feedback do Oscar do 2011, né? E a questão é que a gente não deu é porque a gente tá de férias, né? Então, infelizmente, não rolou. É, exatamente. Foi acumulando. É que o cast ele é especial, né? Ele não tem nem numeração, se vocês perceberam. Ele é um cast em si, é uma premiação. E a maioria foram elogios e tal. Então, pra não ficar muito saturado, a gente preferiu pular a leitura. Mas a gente lê todos os e-mails. Só não dá pra ler ao vivo, porque, né? Ao vivo, olha só, linguagem de televisão. Não dá pra ler no ar, porque é muita coisa. Pra não ficar chato pra vocês também ficarem ouvindo. Ele também fala que nos mais esperados de 2012 a gente não falou do Resident Evil 6, porque o Majin comentou até no Jogabilidade, se não me engano, que foi gravado há muito tempo, nem ele lembrava, sabe? Foi final de dezembro, foi metade de dezembro, se não me engano. Pois é, então a gente tava nas férias aí, né? Então, pô, a gente deu um tempo e lançou o cast aí. Mas caso você queira saber de Resident Evil 6 e do Revelations e também do Operation Raccoon City, tem um Tono Hype aí especial em podcast também para você fazer o download, que comentamos sobre esses três jogos e acho que falamos até um pouco das versões HD que vão sair para Play 3. Então, Rafael, é isso aí. Valeu pelo seu recado aí. E amanhã, né, na sexta-feira, Diego, a gente tem uma novidade aí, que, como a gente falou até nos outros e-mails, que sexta-feira vai ser o dia de colunas livres, né? Os reviews, os previews, se alguém quiser fazer vídeos, áudio e coisa. E um ouvinte se interessou e mandou um texto sobre os 10 anos da série Burnout. Então, 10 anos já? Pois é, né? Eu lembro. Caraca. Ficando velho. O Rafael Taira. Então, Rafael Taira, amanhã estará no ar o seu texto aí. Então, gente, acessem aí o Super Controle para ver aí a coluna dos chapas sobre Burnout do Rafael Taira, certo? E para não falar que a gente só falou, só leu o e-mail rapidinho, tem um e-mail aí que... Diego, vou deixar tu ler, porque só eu falei, então. Vamos lá, afinal. Vamos lá, quem mandou foi o Rodrigo Parpaioli, sobrenome de gangster. Ele diz assim: olá, amigo do Super Controle, tudo bem? Parabéns pelo trabalho de vocês. Quanto ao Cast 68, na minha opinião, o melhor dos três é o PS3. Olha só. Nessa geração, foi o console que escolhi. O motivo que mais pesou? Os exclusivos. Isso é algo que eu sempre converso com a minha namorada, a importância dos jogos exclusivos para cada console. Acho que se sua namorada for casual, mas você curte jogos hardcore, acredito que o Xbox vem bem a calhar. O Kinect dá algumas opções bem bacanas, sem falar o elemento coisa nova, que deixa várias pessoas embasbacadas com a tecnologia. Só pra falar aqui um pouco, eu concordo com ele, porque... Concorda? Porque na realidade o Wii ele tem, é só casual, se for ver, né, analisando friamente, o Wii é só casual, o PlayStation 3 é mais hardcore, e o Xbox meio que junta os dois, né, se for ver assim. Agora o PC também vai ter o Kinect, então não sei mais o que pensar, nem sei se vai ter jogo da Microsoft. tá uma bagunça essa ali. Ah, uma loucura. Kinect? Vai ser mais focado pra jogo mesmo, a não ser que eles façam uma parada meio Minority Report, né, mas esperamos, vamos ver isso aí, né? Que vai acontecer. Tá muito maluco. Aí conclui assim, há mais ou menos 2 semanas foi agraciado pela quebra do leitor do meu PS3, olha aí. Acontece, com todo mundo, mas cedo mais tarde. Resolvi vender ele e comprar outro. Olhando assim, qualquer um viraria e diria: nunca mais vou comprar merda nenhuma da Sony. Mas eu não sei porque adquiri um pensamento que vai além do hardcore. Estou disposto a comprar outro, pois ele é apenas a ferramenta que faz a ligação entre eu e os maravilhosos jogos que conheço nessa geração. Aí, Dead Space, Bioshock, Fallout, etc e tal. Sou fã da Nintendo, mas infelizmente tenho medo de ficar pra trás novamente. Pois é, eu também. O Wii U parece interessante, mas sinceramente, ele me parece novamente uma tentativa de colocar algo novo no mercado. Eu gostaria muito que a Nintendo fizesse algo que batesse de frente com a Microsoft e a Sony. Tanto em questão de hardware quanto software. Mas pelo jeito, a praia dela é outra. Bom, é isso, chapas. Abraço e continue fazendo o melhor podcast de Grammy do Brasil. Olha aí, quanta modéstia. Edson AK, olha só. É ele que tá falando, não é a gente. A gente tá lendo com emoção. Tá ganhando moral aqui, né? Mas então, pronto. É isso, né? Novo, concordo, né, em gênero e número com tudo que ele disse. Então, falando, vamos curtir esse podcast aí sobre putaria nos games, né? Os XXX. Caraca, e temos meninas nesse podcast. Tá a Liz nele, né? A Liz, a gente tá falando bastante. Que vai sair disso aí. Então, aonde mais? Então é isso, pessoal. Valeu, boa semana. É onde mais vocês ouvirem uma menina falando sobre sexo nos jogos? Só aqui no Super Controle, né? É isso aí, então. Até mais, gente. Até semana que vem. Valeu, gente. Valeu, abraço, pessoal. Valeu, Matheus. E até. Oh, voltamos os e-mails, o Dengue aqui me ajudou. Mas então, primeiro, né, eu até tava comentando em off aqui, mas a gente tem que citar que existem vários tipos, né, de jogos com putaria nos games, né. Claro. Como os mais mainstream, que são, sei lá, Dead or Alive, que já foi citado, o God of War, que tem muitos putos, né. Sim, Mass Effect tem também cenas, né. Tem sexo, né, tem o Heavy Rain, que tem beijos de meninas. Fantasmagória. Aquele Rule of Rose, né, acho que é esse o nome, né. Tem aquele de bicicleta. Sim. Bem lembrado. Me fico pilotando o peito de fora, balançando. E aí também existem, né, os jogos mais lado do Japão, né? Que são os criadores de muita coisa. Todos, sei lá, né? Que... lá do Japão, todos. Jogos de estupro, né, cara? Não, eles têm simuladores de sexo. Tem alguns americanos também, mas não é essa coisa do Japão. Os Visual Novels, os jogos Hero Games, né? Hero Games, isso. Que o Fuka sabe muito bem. Fala aí. E isso tudo aí começou nos anos 80 com aquele jogo lá, X-Men. Que, veja só, o primo... É sempre assim, né? O primo do meu amigo... Ou não, o amigo do primo do meu amigo em Porto Alegre tinha alugado. Muito longe, longe. E ele falou, né? Pô, Alegre é longe, do Galo Barbosa, né? Será que existe? Não, o nome do jogo é X-Men, de Atari 2600. E o que era esse jogo, né, cara? Era uma... Era um labirinto, né? Tinha um homenzinho com 3 pernas, sugestivamente. E tinham tesouras que o perseguiam. É tipo um Pac-Man, só que... Mas ao invés dos fantasminhas, eram as tesouras. Tinha várias casinhas. Isso, aí no meio do caminho tinha várias casinhas. E aí tu chegava lá no meio, aí tu podia atuar. Porque aí tinha assim... Isso. O boneco, que era aquela com vários pixels, como nossos bonecos do Super Controle. Isso, exatamente. E esse bonequinho, e aí tinha uma mulher em uma posição. Era sempre a mesma posição, eu não lembro, meu. Não, muda. É? Ó, que legal. Frajola, tu que tinha seus 25 anos quando saiu esse jogo, fala aí. Cara, eu não tenho como botar na cabeça como é que isso aí pode... Pixel, o cara ia entender como. Real, né? Cara, porque na época era o que tinha. Eu não tinha. Não, mas é que tá, na época, isso falando dos Estados Unidos, né? Sim. Que os jogos vinham até com um capinha de cor, se vocês verem aí, tá aí no link do post, lembrem. Como é que é lá o Angry no Game Nerd lá, falando dos jogos mais pornôs do Atari ali. E ele abre a caixinha de cor, assim, todo, que era pra esconder da pirralhada, né? Que era pra pessoa levar tranquilo pra casa. Viu que o Frajola falou, existiam um filmes pornôs na época, tá ligado? Sim, existia, mas... Mas, cara, porque quando tu chegava na mulher, tu tinha que atuar, então tu, pra frente e pra trás, né? É que o controle era o manche, né? Isso. Aquele manche. Sugestivo. Aí pra frente e pra trás até conseguir, aí dava... Conseguia, né? É isso, É isso aí, Frajola. Explosões brancas na Mas, tela. Mas vamos falar a verdade, até a Liz aí, alguém jogou isso no emulador de Atari? Joguei. Anos depois? Joguei. Eu, na verdade, conheci esse jogo anos depois, no emulador. Eu falei, no 486. 7 anos e falaram, daí eu, meu Deus. Porém, eu não sei se vocês lembram, até antes de passar pra Liz comentar a respeito, tinha um outro jogo que, se não me engano, saiu antes desse X-Men. Esse é o primeiro. É verdade, é o primeiro, porque eu lembro que tinha um outro jogo da Atari que era um cowboy. Ah, o Cluster's Revenge. Isso, que ficava caindo umas flechas. Então, Liz, tu, mesmo não tendo jogado na época quando tu era menor e tal, tu nunca chegou a ver esses jogos de Atari que a gente tá falando? Não, esses jogos de Atari, tipo assim, só, sabe, ver screenshot em algum artigo, alguma coisa do gênero. Nunca cheguei a jogar nem emulador, nem nada, assim. Eu até conheço de nome, ou, saca, querendo ou não, quanto se interessa por videogame. E como eu estagiei em game design mesmo, passei um bom tempo lendo livros sobre a história de jogos e isso acaba aparecendo, né? Tipo, não tem jeito. Uhum. É até importante, que é bem peculiar, né? Assim. É, sexo é importante, tipo, até nos games. Pensando da perspectiva mesmo, né? Da necessidade de, tipo, fazer um jogo meio erótico que, na real, os gráficos não são nem remotamente realistas, assim. Então, é uma discussão bacaninha se tu for ler sobre a história de videogames, assim. Então, sim, conheço, porém nunca joguei. Pois é, pensa, por que fizeram isso na época? É, bizarro, né? Estranho. Porque tinha público. Sim, sei, não, porque a companhia do X-Men fechou depois desse jogo. Obrigado. Nós estamos falando até hoje desse jogo. É. Pois é. Hoje, né? Faz sentido. Faz mais sentido aquele fliperama aqui, o que o Frajola comentou antes. Né, Frajola? Fala aí, gente, esses jogos que tu montava, fotinho. Ah, isso aí eu não sei onde que eu vi. Pra mim, acho que foi em Porto Alegre também. É, pra mim foi na tua casa. Não, nem tinha como. Não, eu tive contato com esses fliperamas da Yakuza e tal. Mas era um arcade mesmo? Era um fliperama? É um fliperama, e aí, tipo, é Paradise, Vacation, né? Tudo uns nomes assim. Aí passa um monte de mulher de biquíni, aí tu põe a ficha, tem tipo tá tipo um Pac-Man, assim. E aí tem vários animaizinhos que tem que desviar, e tu tem que ir colhendo o caminho pra ir aparecendo a foto da mulher atrás. Nossa, que merda. Aí era por ano, tinha Miss Março. A Miss Portugal, não sei o quê. 97. E aí, assim, se tudo demorava muito, a foto dela virava um demônio. Eu lembro que eu vi um careca cheio de piercing e tatuagem. Curtiu. É. E aí depende do tempo, né? Mas assim, se tu conseguia abrir, mostrava a mulher pelada, assim e tal. Assim. Pelada mesmo? Pelada. Naked total? Total. Sim. Tudo. Nude from. É. Mas era difícil, assim. Os caras de chinelo e bermuda que tentavam lá no flipper. Ficava umas 3 vezes, assim, até conseguir. Umas 3 vezes, ou R$1 em ficha. Sim. Caralho. Meu. Mas aí que esses jogos aí, também me lembrei daqueles do PC antigaço lá, que vinha na CD-ROM, que era, sei lá, Slut Party at the Billiard. É. Eu ia falar, outro contato que eu tive... Os disquetes, né? Isso, a lendária disquete do strip poker. The Pool House. Porque não sei, meu primo tem strip poker, vou conseguir um disquete pra ti. E nunca ninguém conseguia ler. O Juca Werner tinha disquete grande ainda com esses jogos aí. Todos. Olha ali, então era ele que tinha. É. Era o cara. É, mas vocês estão vendo, né? Strip poker é tipo, claro que não era pixelado, mas era aquelas fotos passadas. É, na real era uma foto pronta, se tu ganhava a foto aparecia. E é isso. É que era um gifzão, era bizarro, sabe? Lembrem, galera, que essa época que nós estamos falando não tinha internet. Sabe? Sim. É, isso é começou. Nós somos mais velhos que a internet. É, na real, o Atari foi no final dos anos 80 e começou nos 90, mas isso a gente não tá falando do mercado japonês, que lá já tinha alguns Zero Games aí. É, Japa né? Eu nunca vi coisa. Japa é outro level. Não, né? Japa é level Asian, né? Mas eles eram jogos de fotos, né? Simples o X-Men era um jogo mesmo, então que tu atuava. Mas assim, fora esses jogos de fotos e vídeos. Meu Deus e do tal. Céu. Pulando um pouco pro Japão ali, a gente tava falando, Fuca, que jogo que terminou, que é Visual Novel? Ah, eu terminei o Fate Stay Night, que inclusive tem uma versão em anime. Na verdade, assim... Fate Stay Night. É, na verdade, assim, ó, o jogo ele tem rotas alternativas, tu faz uma rota principal, depois se tu faz outras escolhas, porque é o seguinte, né, o que é Visual Novel, pra quem não sabe? É imagens animadas, assim, quanto mais novo Visual Novel, mais parecido com anime é. Sim. Qualidade de anime, assim, tá? E são diálogos e tu conversa com as pessoas e tu vai escolhendo. Sim, respostas. Opções, né? Os personagens, é uma história, tu vai interagindo, saca? Tu faz várias interações sociais, não, né? Não, não, não é. O que eu joguei, tu faz várias interações sociais, que é Immoral Sisters. Que é do Mentai. Não, não, mas... E, pô, tu é um estudante, tu vai pro colégio, tu vai pro shopping, aí tu tem as opções de escolha, lá, lá, lá. Essa VN em particular, lá de 2004, eu acho. É novinha, então. Ela é novinha. Não, mas, tipo, dando um monte de imagem que vai aparecendo, os personagens conversando e tal. Alguns já são dublados com dubladores de anime mesmo, aí é legal e tal, mas uns não são nem dublados, tem só musiquinha e tu vai lendo, saca? True Love. True Love. Tamo junto. É isso aí. E as cenas mentais, o que é, então? Claro que é com a tradicional censura japonesa, de ter os quadradinhos em cima dos membros, né? Tá, mas é cena em anime ou... Cena em anime. Ô, louco, então eu vou baixar isso aí. Na minha época era só foto. Não é animado. Tem umas movimentações, assim, tem várias fotos seguidas, rápidas, sabe? Fica o cenário parado atrás e os personagens aparecem numa posição, aí some, aparece em outra, aí some e volta naquela. Não sei se o pessoal consegue entender. E assim, tipo, eu joguei isso aí, ele tem uma história bacana e tal, e fica muito forçado, assim, de ficar... São duas cenas de sexo entre o casal principal, e é muito fora do contexto, tipo, o sexo ali, sabe? Mas aí não é um hero game, não, né? Ele é só um jogo que tem sexo. Mas praticamente todas as visual novels têm. São obrigadas a ter sexo. Então eles são chamados de hero games por causa disso, sabe? É, porque tem os hero games que é só sexo daí. Tem um, é. Como esse aí que eu joguei aqui. Tem uns que é só isso, né? Eu baixei esses dias, que é o School Day, esses dias, ano passado. Mas School Day é um anime. E aí é de um anime, vou ver. Tem, mas é meio triste também, tem umas histórias tristes, tipo, tem aquele... Tem, claro, as pessoas morrem, tudo. Aquele da guria, como é que é o nome daquele anime? Qual? Que a guria sofre um acidente na adolescência e ela entra em coma, tá ligado? Ela passa uns anos, ela acorda e os amigos dela, ela ainda acha que tem 16 anos, mas na verdade já se passou muito tempo e tal. E é pornô, sabe, com essa história de fundo super ultra drama. Não dá pra entender. É bizarro, saca? E visual novel, assim, é sucesso no Japão, cara. Tipo, tem muito estúdio que só faz isso. É sucesso, cara. Tem muito estúdio. Cara, eu acho que é tão sucesso que tem gente que se casa com um personagem disso, assim. Vocês estão ligados às histórias, sim, assim? Sim, tem isso. Os caras imprimir uma foto da personagem da VN num travesseiro e, tipo, se casar com o travesseiro, assim. É, alguém aqui tem... Vira muito louca. Alguém aqui tem um travesseiro do Catherine. Quem será essa pessoa? Não sei quem é. Opa, quem será? Tenho. Tem a minha cuequinha também. A cueca é massa. São especiais. São especial. Quem tem? Mas, pô, então, tipo, você não se casou com o travesseiro da Catherine, tá ligado? Agora, galera, tem gente no Japão. E não é um caso. Tipo, não, é bastante. Existe toda uma cultura, assim, toda uma subcultura de pessoas solitárias e tal, que aparentemente é muito difícil tu ter um relacionamento por causa da cultura deles. Eu não sei explicar direito. Sei que existe toda uma subcultura de pessoas que vão lá e se casam com personagem, tipo, personagem de jogo, personagem de hentai. E, pô, é sério, assim, não é brincadeira, sabe? Mas tu parar pra pensar nos bichos fazendo isso de verdade, assim, tipo, se apaixonando de verdade por um personagem, saca? É foda. É que eu acho que isso é muito reflexo da sociedade asiática, sendo japonesa, né? Nunca, né? Nunca fui, mas meu professor foi, de neurociência, e ele me falou bastante disso, que os jovens lá agora estão se rebelando, faz um tempo já, que eles não querem mais essa cultura padrão de estudar desde, sabe, 5 anos e tal, e ter vestibular pra entrar na creche, tá ligado? É umas coisas assim, bem true raiz lá do Japão. E aí, eu não vou entrar nesse assunto aqui, nesse cast, mas assim, é uma parada bem difícil mesmo de lidar. E daí o pessoal tem dificuldade de relacionamento, desde pequeno e tal. Acho que não é só isso, é toda a sociedade, né? Tipo, é aquela coisa que eles não podem se beijar em praça pública, porque vão ser chamados de vagabundo, vadia, essas coisas assim. Então eles são muito reprimidos. Então uma forma deles se soltarem é em virtual, jogando e tal. Querendo ou não, essa repressão sexual toda acabou gerando uma das subculturas eróticas mais esquisitas do universo. Assim. É verdade. Porque, tipo, quando a gente para e pensa em hentai de tentáculo, né? Tipo, é o clássico, povo, né? E alienígena, isso não é um negócio novo, saca? Isso é um esquema milenar, tipo, são histórias contadas de milênios atrás sobre mulheres de pescadores que quando ficam sozinhas, tipo, porque o marido foi pro mar pra pescar, quando elas ficam sozinhas, os polvos vêm e fazem sexo com elas. É uma cultura milenar isso, assim, sabe? Bizarro. É muito Vina Players, não é nem... Vina Players. Vina Players, Forum Players. Vina Players. Quem é o tópico lá, Japão Superior, que tem filmes, assim, com atores mesmos fazendo sexo, colocando peixe na pereca, então... Tem com polvo, com inseto também, já tem, assim, um espírito muito louco, aí tudo no Japão. Inseto? Não me perguntem por que eu sei disso, mas eu sei. Então... tá. Não, YouTube tem... GG, ali saca a desofilia. Tem todas as informações, todos os animais. Até inseto tu falou ali. Ah, então, eu tinha um hobby. Calma, pega aí. Parou. Era tipo, achar as coisas mais bizarras pra assustar as pessoas. Tipo, ou sente só esse vídeo de um gatinho. E aí vai lá e mandava um vídeo desse. Ela é o nado. Ela é o nado. Eu tenho um amigo que... Julie, olha que massa esse jogo. Aí ele me manda um vídeo de susto, assim, fantasma. Verdade. Eu me cago nas calças com essas coisas. É, entre, né, tipo isso, ou então modificação corporal, tipo bifurcação peniana e afins. Eu gostava de assustar as pessoas com isso. Tinha, caralho, tinha um filme que era a vagina lá que tava, tinha dente. Ah, mas esses filmes aí são americanos mesmo. Não é porque era personagem japonês. Ah, não, mas tem a Camisinha Assassina, tem, que é um filme tem clássico. Tem um filme bem recente de americano de vagina com dente que se chama Teeth. Isso. Dente. Em inglês. Eu vi esse filme, é bem bacaninha na real a história, mas é americano, é bem recente. Sim. Só que esse mito da vagina dentata aí que tem é muito velho. Assim, é um dos maiores medos, eu acho, do homem, dos homens em geral. É tipo um mito muito antigo, assim. É, eu acho que é desejo das mulheres ter também, né? Dentes lá pra estiver incomodando ou alguma coisa que elas não querem já resolvem rápido, né? Freud. É, enfim, eu tenho medo dos fantasmas. De aranha peluda. Ficou muito errado. É. Aranha peluda nesse contexto ficou muito errado. Ficou, é isso aí. Tá louco, assustador. É, anos 80, o Feijola anos 80, tá vendo? Deixa eu citar aqui, já que nós estamos nas épocas antigas e antes de ir nas pros novos. Tinha um jogo que ficou muito famoso. Primeiro por ser 9 CDs, né? Fantasmagoria. E segundo por ter cenas sexuais, né? Uhum. Todo mundo falava, tal cara tinha original e todo mundo conseguia emprestado do mesma pessoa. Six ficou com a irmã do guri que tem um jogo só pra pegar o jogo. O Fantasmagoria, ele era conhecido além de ser esse tamanhão e por ser um jogo adventure, né, classicão, point and click, porrado, todo filmado, todo cenas reais, que na época... A gente sempre fala da época do 3DO que o futuro era filmar. Não, tudo que tinha filme era filmado, era o futuro. É. Por isso que Mortal Kombat é assim. E aí o Fantasmagoria era conhecido por ter uma protagonista loira gata e que tinha cenas de putaria. Então todo mundo jogava pra ver cenas de putaria, não porque o jogo era legal. Sim, pior, né? Freud explica. De novo, sem internet na época, né? Vamos, sim, não. Sem PornTube, Access Video, então era o que o Gary tinha, era jogo pornô, né? O Fantasmagoria é dessa época aí, sim, também. É. Vai, tinha que ter um PCzão pra rodar, que na época, sei lá, ninguém tinha, assim. Acho engraçado, né? Porque... CD, ah, eu tinha que ter o drive de CD de 60 velocidade. É. Era o Crysis da época. Agora, tipo, essa coisa de sexo nos games, aí já vou puxar o Matheus, o psicólogo. Porque eu acho engraçado que pro resto dos animais fazer sexo é como fazer cocô shit, tipo, é da natureza, sabe? E pros humanos é uma coisa totalmente diferente, meu. Não, depende do animal. Não, mas é verdade, não, tipo... Primeiro os animais agora? É uma coisa que é necessária pra vida. Sim. A cópula pros animais, sabe? Sim. Então, tipo, e pra nós humanos, então, tem toda uma coisa, tem todo um tabu, uma coisa por cima disso, não é, Matheus? Por causa da religião, se por que não tivesse religião. Quando veio alguma gostosa ali, a gente passou, eu e o Frajola, por duas bunduda. Opa. Falei, buzina. Tipo, coisa de pedreiro. Falei, vai lá. Todo mundo vira o pescoço pra olhar. Foda-se. Não tinha ninguém na rua. Não, mas tem mulher que também e faz. E daí isso. A mulher não faz isso, tá ligado? A mulher... ela tem como é que é? Agora eu não lembro mais. Vai, tá. Entra no cio. A teoria da neurociência do falso cio, que as mulheres usam essa teoria. Você explica, elas se pintam, elas se maquiam. Por quê? Pra chamar a atenção do homem. Senão elas não iam fazer isso, tá ligado? Tu fala, ah, mas não, é pra ficar bem. Bonita. Não é. É pros homens olharem e falarem. Não, mas claro. Mas e os homens não tem isso. Os homens olham a mulher e falam, meu Deus, comeria certo. Não disse que não, porque a maioria... É verdade, não, eu sei disso. Inclusive, na maioria dos animais, o comportamento é bem contrário mesmo. O macho costuma ser o que tem que demonstrar alguma coisa. Seja ele beleza, força, ou tipo um passarinho assim, o canto mais bonito. Isso. Quem, sei lá, quem berra mais alto... Quem bate mais no outro. E a fêmea olha e escolhe a partir daí. E os jogos? Que nos jogos também tem toda essa coisa meio de tabu. Como é na vida social das pessoas, sabe? Tipo, oh, meu Deus, God of War, meu Deus. Tipo assim, ele... Parece um peito. Ele corta os pedaços de todo mundo, assim. É uma coisa super violenta. Mas, meu Deus, tem mulheres e seios de fora. Meu Deus do céu, isso sabe? É porque o Japão não joga God of War e nem GTA. Porque a violência gratuita... Tô dando um exemplo, sabe? Sim, mas eu quero entrar no tópico dos jogos, então. Tá. Vocês veem o Japão... comprando GTA? Não. Porque é violência gratuita. Lá, sim. A violência de estupro é uma parada que existe, porque... Vocês ouviram falar do rape play? Sim. Porque o cara gosta da menina, mas ele não consegue chegar nela. Eles é aceitável, na cabeça da sociedade deles é aceitável isso. Japão. Isso. É, cara, mas sabe que agora lembrando, a primeira cena de sexo das duas que tem nessa VN, a guria é toda meia contra, assim, ah, eu não quero, eu não sei o quê. Mas, tipo, naquela situação do jogo, precisa ser feito aquilo, tu entende? Mas sim, ela fica, ah, meu Deus, não faça isso, tal, tá, ah, que tem tanto... estou ficando molhada, mas não faça cara. Isso. Sabe, tipo... É, mas é muito anime, é muito hentai e filme pornô japonês que eu também já vi. Falei, ó, oh, não disse que não, porque... Não, sou sincero. Mas tem um cosplay da Rick, eu lembro, que a gente viu isso faz uns anos lá. E ela, ah, não vem em mim. E o Tidus foi lá e comeu, foda-se, tá ligado? Porque é o que, ele, que ela queria também, mas ela só se fez, assim. Eu não sei qual é a tara deles por isso aí. E em vários jogos hentai tem, né, isso aí, os Isonovel. Esse negócio de estupro e tal e coisa. É, não é que eu estupro, mas, tipo, que a mulher... Que a menina não quer fazer de nenhum jeito, tipo, ela não vai lá, assim, tipo, ela nunca toma atitude, tu entende? A mulher não toma atitude na relação do Japão. Ela fica toda contra, e aí o cara, tipo, começa a mexer nela e tal, e ela começa a ficar excitada, mas ela continua negando, não faça isso, tal, e depois ela acaba se entregando, sabe? Esse tipo de coisa. Tudo que é lugar. Não, e tu pega e contrasta isso com, por mais, assim, não dizendo que uma coisa é melhor do que a outra, só pra contrastar mesmo, assim, tipo, pra mostrar a diferença, assim, disso com jogos mais ocidentais, que mostram o sexo não tratando do jogo com relação à sociedade, né? Que óbvio, que nem vocês falaram, meu, agora eu tem um monte de violência, mas ninguém se importa quando chega na mulher pelada, meu Deus, tem uma mulher que não sai de fora. Sim. É mais tipo no jogo pro jogo mesmo, assim, que mostra menos dessa. É, tipo, não tem essa pira da mulher dizer não, ou sei lá, tipo. É, existe uma objetificação feminina, tipo, ela tá lá só porque ela é gostosa, mas é muito. Não tem essas piras, assim, de que a mulher diz que não, ou blá. Isso é muito especificamente japonês. Eu tô ligando que essa parada de escrota. É mais normal, tipo, né? Na realidade, é a sociedade mais oriental e ocidental, né? Porque tu vê o Soul Calibur ali, né? Uhum. As mulheres tudo gostosas, ser perna de fora e batendo nos caras gigantes lá, né? É, detalhe, como? Que nem o Dead or Alive, com as mulheres balançam os peitos. Mas o Dead or Alive é japa. É o primeiro jogo. O Soul Calibur não é japa também? Não, eu acho que é Japão também, cara. Mas é um jogo feito para ocidental, se tu for ver. Não, com certeza, mas assim, ó, peito gigante... Tem uma visão ocidental esses jogos. Essas coisas de peito gigante. Peito gigante é americano, né? É, mas japonês também adora peito gigante, não, meu, tipo... Não tem, pô. Não, quem então, não curta? Eu não sei se tem ou não tem, mas é muito típico de ter peito gigante em anime, hentai, sim, jogo erótico, cara. É tipo padrão, assim. Padrão, é muito difícil tu ter menina sem peito. Eu acho que peitos é padrão. Sim. Sempre é. Vai ter lá, sabe? Por mais que a gente cite agora Soul Calibur e Dead or Alive e God of War e tal, e GTA, mas isso já vem... mais, digamos, envergonhado, mas vem de jogos anteriores, assim, tipo, o próprio, sim, Mortal Kombat, sabe? Olha o que era a roupa da... Meu Deus, guria, tão de maiô. Olha o que é no novo, sabe? Não, no novo é impressionante. Mas no novo tá tudo bem, mas assim... Como no novo tá tudo bem? Elas usam roupa, é tipo, a roupa delas rasga. Não, mas no novo é hoje em dia. Mas tô dizendo, na época era tudo assim, né? Mas hoje, hoje em dia tem muito mais censura que antigamente, Julie. Olha a questão do cinema, como é que era, né? Sim. Né? Mas enfim, esse lance sempre teve essa pitada aí de putaria no troço, né? É, não adianta, sabe? E aí tem esses tabus, o GTA San Andreas, que se não me engano é no San Andreas. É, Hot Coffee. Que tu faz, tipo, que tu faz sexo com a tua namorada lá, a mulher lá na vila, e tipo... E a parada que foi escondido do jogo, né? Isso, foi escondido. Tá no jogo, era só... Tu entende? Tipo, eu acho um absurdo isso aí, porque tem lá uma cena que dura 2-3 minutos, e meu Deus, parem de vender esse jogo, é imoral, vai acabar com a sociedade, vai acabar com os jovens. Tu quer ver o que... Sabe? Que eu vou falar agora, acho que a Liz vai concordar comigo, por mais que seja... Machista? Não, totalmente contrário, por mais que seja meio boiolista. Pensa um jogo assim, tá? Pega God of War, tá. God of War 12. E aí chega assim, ah, tem a cena, ah, ele transa com duas deusas, sei lá, a mulher com os peitão de fora, ele gostosa, não sei o que, beleza. Já. Aí mostra a cena, não, tô tá, não, tudo bem, no 12, tô falando no 12. No 12. Agora, tô tendo sua vagina. Aí aparece, meu Deus, explodiu um troço. E aí o Kratos vai ter que ir lá. Aí ele levanta da cama e ele tá com o pinto de fora. Nunca. Balançando. Nunca. Meu Deus, nunca. Imagina a polêmica que vai dar isso aí. Isso aí, é só com as mulheres que tem. Sim. Por mais que eles enchem o saco, mas o dia que tiver um pinto balançando, meu Deus, vai acabar. É. Mas aí é engraçado, porque aí o peito e a bunda podem aparecer agora. Ah, mas vagina, a cultura meu é que Deus. A mulher é frágil e ela precisa, mas... pode sim, aparecer. Mas eu tô falando, não adianta. E aí, Liz, o que tu acha disso? E a cultura, disso? Assim, ó, de boa, do ponto de vista de quem joga e é menina, né? Ótimo. Os jogos, ainda existe uma mentalidade muito forte de que a demografia de jogo é masculina e jovem. Quando, na verdade, a própria ESA, a Entertainment Software Association, que tipo, é quem tá ligado das estatísticas e sabe quem que é o público, quem que consome jogo, 47% dos jogadores são femininos, tá ligado? Tipo, e você tem de várias idades. Puxa, é mesmo? Tipo, será? É, existem a média de idade não é 18 anos, saca? É tipo 30. Será? Então, ainda... É, não, aí quem quiser eu posso colocar o link da, não, da, faça mesmo da pesquisa de 2011, inclusive. Mas assim, Liz, é no geralzão ou é pro gênero de jogo e tal, essa pesquisa? Não, então, não, é no geralzão. Mas aí onde? Tudo bem que você tem que não descartar, na verdade, eu não acho isso, porque daí eu acho também muita injustiça você descartar pessoas que jogam, por exemplo, majoritariamente jogos mobile, iOS, Android, assim, que não tem tanto disso, né, obviamente, porque são jogos menores, que não tem tanto percento gráfico, embora hoje já tenha uns muito fodidos, assim. Mas mesmo considerando tudo isso, você vê que existe um aumento muito grande na porcentagem de fêmeas jogando, em geral, não meninas, não mulheres, mas tipo, de pessoas do sexo feminino jogando. Só que ainda assim a indústria tem uma mentalidade muito focada em que o público é masculino, saca? Então, se faz jogo pensando que quem tá jogando é homem, quando tem muita mulher jogando também. Só que como, aparentemente, elas não têm muita voz, ou talvez pelo próprio fato de que a indústria não tem tantas mulheres trabalhando, saca? Tipo, agora que tá começando as mulheres a se interessarem pela área de jogos de trabalho, eu sendo um exemplo disso, eu trabalho com jogos, aí isso vai mudando aos poucos. Quando você começa a ter personagens femininos que são feitos não pra homem, mas pra mulher também. Ah, entendo. Essa é a minha capacidade de identificar mais com a Helena Fischer do Uncharted do que com a Sônia do Mortal Kombat. Ah, mas daí tu pega o Tomb Raider, né? Tem a Lara Croft que foi na época, sei lá, 96, quando saiu. 96. Foi a musa, né? Foi feitos triangulares, mas era uma mulher, era uma fêmea e tal. É, mas aí que tá, não é nem questão de ser um personagem protagonista feminino, mas você olha pra Lara Croft e você vê que ela é claramente feita pra um público masculino, sabe? Sim, isso é verdade. Embora que eu acho que a Lara Croft foda, porque ela é um personagem feminino, protagonista, ela é presumivelmente muito inteligente pelo que sabe dela. E ela é foda. E ela é foda, né? Tem uma personalidade, ela usa armas, batalha e tal, mas a parte física dela é claramente feita pros olhos masculinos, tá ligado? Só que isso eu sinto que tá um pouco mudando, lentamente, mas está mudando. E eu acho que tem a ver com isso, com as pessoas começarem a perceber que existem outras pessoas jogando que não é o jovem de 18 anos com pau duro, saca? Eu acho que eles brincam com isso no Uncharted 2, né? Quando aparece a outra lá, a Chloe, né? A Chloe é bem mais pra ovo, tipo, bem mais beat, né? Ela tem... É, ela é mais beat, assim. E a fala dela, e o sotaque dela, tu vê que... Ah, não, mas a questão da Chloe não é nem isso. Ela é, tipo, uma pessoa pra ser o oposto da Helena. Sim, mas... Aí, mas nem por causa disso. Eu acho ela totalmente beat e tal, assim. Ela é mais largadona e tal, sabe? Exatamente isso que eu acho legal no Uncharted. Eles conseguiram fazer duas personagens que são bastante diferentes uma da outra em... visual, em jeito de ser, em jeito de, né, de agir, assim, em volta dos outros, mas elas são perfeitamente, sei lá, eu consigo acreditar na existência delas no mundo, saca? Tipo, a Chloe é uma mulher mais madura, ela parece ser um pouco mais velha do que a Helena Fischer, ela tem uma noção muito forte da sua própria sexualidade, ela é gata pra caralho, e ela explora isso quando ela, né, ela explora isso em geral, mas ao mesmo tempo ela não é, tipo, objetificada, saca? Ela parece um personagem, ela parece uma pessoa de verdade. E tipo, pô, eu acho isso muito foda, a capacidade deles terem feito isso, entendeu? É aí que começa a ficar muito feliz com a indústria de jogos e ver que isso tá começando a mudar, porque aí você consegue atrair o público dos dois lados, saca? Tipo, Uncharted é um jogo que, na minha opinião, agrada gregos, troianos, homens e mulheres. Não, o que eu acho engraçado pra eles desses jogos novos, por exemplo, o Mass Effect, que tem cenas de sexo, não explícito, mas que mostram que vai ter a cena e tal. Sexo interracial. Interracial, inclusive, esse sim, né? Esse sim é o Miss Universo. É o Miss Universo, né? Tem várias meninas lá. Eu não sei o que vocês chegam à conclusão que é o sexo explícito. É o sexo, o ato em si? É mostrar... Não, o sexo explícito é mostrar a penetração. É, tchaca-tchaca. Isso aí pra mim é... Por não. Insinuação, aquela coisa de tipo mostrar as pessoas se beijando e tirando a roupa e depois focar a câmera no abajur, não é. Não, não é sexo explícito. Não é. Mas daí, no cinema que mostra os dois depois, vai mostrar o céu, tá ligado? Mostra como o God of War mostra o vaso balançando assim até que quebra. Oh, Kratos. O God of War eu só vi a cena que mostra a sombra, né? Ele sobe lá. Isso, não, tem. Todas as cenas do God of War mostra de lá. Mas no último tem. Pelo menos as duas meninas ali, tipo, aparecem duas meninas, né? Elas ficam olhando, né? Elas ficam olhando e tendo reações àquilo. Sim, porque a Afrodite diz: saiam, meninas, o Kratos é só meu. É foda. Eu tava falando do Mass Effect e eu tava vendo uns vídeos que eu acho engraçado que se tu faz o Shepard feminino, os parceiros não mudam, ainda são as meninas e tu tem relações lésbicas. Tu confirma isso, Matheus? Confirmo, confirmo. É engraçado isso porque eu pensei que quando tu escolhesse um personagem feminino, como quando eu joguei God of War, que é da God of War, quando eu joguei o KOTOR, que é da BioWare, mudava o teu interesse. Se tu jogava de menina, tu era o cara que tu ia ficar com o cara, sabe? E no Mass Effect não muda, tu fica com as meninas. Até inclusive eu vi um vídeo que um cara fez da personagem, o Shepard, igual da Miranda, pra mostrar a Miranda e Miranda no 2, sabe? E eu achei engraçado isso aí. Então, tipo, tem até agora já tem coisas lésbicas, inclusive, o pessoal já. Mas existe opção mostra. Também, né? Não é Dragon Age que tu pode fazer um personagem homem e ter um relacionamento com um personagem masculino? Não só, tipo, lésbicas, mas. Não confirmo. O Six é um personagem homossexual, né, Matheus? E no Fable 3 também já tem casamento assim, homossexual. Sem querer, né? Sem querer levantar a pedra, mas. Mas, porra, The Sims já fazia isso muito tempo atrás. É verdade. Não sei vocês, mas eu tinha casal de tudo quanto é jeito lá no The Sims. Eu também. Eu lembro que ele me mostrou, ele me chamou bem lá em casa até mostrar. Daí tinha lá o namorado, ele era Cirilo. Cirilo Caixão. O Cirilo, né? Só queria citar aqui, nada a ver com o assunto, mas eu lembrei, não posso deixar de lembrar. Você estava falando antes do Dead or Alive, né? Que ele é um jogo de luta, que tem cenário, tem golpes, tem personagens, tem o Ninja Gaiden, tem. Mas no final ele é um jogo de luta porque tem umas mulheres com os peitos balançando, né? E só vende por causa disso. É que nem por isso que saiu aquele jogo de vôlei, né? De vôlei. E isso que eu e o Frajola sempre falam do filme do Dead or Alive, que ele entregou o que é o jogo. É isso aí, é uma bosta. Tem umas lutas, tem. É uma bosta. Tem cenários, tem. Mas a maioria é uma de mulher gostosa pulando e se batendo umas nas outras. E é isso aí, o filme é o quinto filme entregou. Filme do Dead or Alive é fácil, porque filme normalmente fica ruim, então Dead or Alive já é ruim. Aí é muito fácil fazer, né? Os personagens em si, as mulheres, são todas reproduzidas fielmente. Ótimo, é isso aí, peito e bunda. É que o pessoal que joga Dead or Alive quer ver do filme, né? E aí, meu Deus, eu lembro que saiu os vídeos assim do Dead or Alive 2, 3, pra Dreamcast, sei lá o que era aquela bosta. Não, saiu pro Dreamcast, tá, mas, assim, e Play 2 e o Play. Eu lembro 2. Que o trailer, no final, era focado pelo balanço dos peitos, assim, tipo assim, uhum. Assim, a mulher dando um golpe e os peitos balançando. Slow motion, slow motion. E o pessoal discutindo sério, assim, meu Deus, é real. Isso é o 3 que saiu pra o primeiro que... Xbox. Mas... E aí saiu o jogo de vôlei. E que depois saiu uma expansão que tirava a roupa. É? Qual é esse jogo de vôlei que tem esse um patch que tu tira a roupa? É um jogo de vôlei do Dead or Alive. Tá, e por que que... Não, é assim, tá, e pera, e por que que na época não falaram nada, assim? Ah, é um jogo de vôlei das mulheres peladas e vende pra um console mainstream, que é o Dreamcast na época, que era, meu Deus, Dreamcast. Não, era o Play 2. Era o Dreamcast ou era o não, Xbox? Não, era o Xbox, o primeiro Xbox. O primeiro Xbox. Tá, e aí, meu, como assim? E ninguém falou nada. Eu lembro que era, o jogo lá dos peitos. Daí hoje tu pega ali, eu reclamo dos peitos da mulher lá, da Atena e tal, no God of War. Não entendo, não consigo. É que assim, ó, no Xbox, né, eu joguei, era um campeonato. O cara convidou o campeonato das mulheres, aí elas iam lá tomar banho de piscina. Sim. Era um campeonato, mas elas tinham que cuidar da beleza, tinham que passar protetor. Pô, daí tu ganhava grana, biquíni, né? Ganhava biquíni, comprava um monte de coisa. Aí tu ia passando das fases, biquíni. É, e aí depois lançaram um patch que tu... Tenho certeza que esse era o jogo que a Liz queria jogar. É isso aí mesmo. Pra poder comprar vários tipos de biquíni, Liz, ó, que legal. Bem por isso mesmo. É. Não, mas Agora, só uma pergunta agora, já falando de jogos que são meio eróticos e não são what the fuck. A coisa mais bizarrinha que eu vi, assim, em relação a gênero de jogo que tenha erotismo, foi um que era tipo Tetris erótico, assim. Vocês já viram esse? Conte mais. Eu não lembro o nome dele, porque faz um bom tempo que eu vi isso. Eu lembro que eu fiquei, tipo, de cara, assim. Fiquei muito de cara com a criatividade do ser humano de fazer um jogo erótico de qualquer gênero. Era um Tetris erótico, tipo, só que ao invés de ser as pecinhas de Tetris, eram pessoas e tu encaixava elas em posições. Oh, meu Deus, que legal, eu quero jogar isso. Kama Sutra. E era muito engraçado. Deve ser mesmo. Tinha, aí, tipo, eles ficavam parados. Aí se tu conseguia encaixar as duas pecinhas de um jeito que a posição fazia sentido, daí eles começavam a se mexer. E aí tu ganhava pontos e apareciam pessoas cada vez mais nuas e posições cada vez mais diferentes. Aí assim ia ficando mais difícil, porque daí eram outros formatos de peças, sabe? 4. E assim a gente aprendeu e o gameplay era era Tetris, cara. E tu podia encaixar várias pessoas, assim, tipo, não era só duas, né? Tu podia encaixar, tipo, seis pessoas, se tu conseguisse encaixar, fazer outra suruba, assim. Que loucura, uma eu vou tentar achar o nome daquele jogo, porque eu achei aquilo muito peculiar. Pelo menos pra colocar no post, sabe? Pra galera, pra quem se interessar, né, assim, assim com o intuito de pesquisa, né? Dar uma olhada. E a moral do jogo, se eu não me engano, o tema do jogo era que era tipo uma ilha em que tu fazia filmes pornô. E daí, tipo, tu ganhava pontos com aquilo ali. E daí, quanto mais tu conseguia, tipo, maior era teu filme. O tema era esse, assim. Aí tu tinha vários temas de filme, tipo, ficção científica. Daí tinha uns alienígenas. Daí Tarzan, tá ligado? Na selva. Aí tinha. Aí os bonequinhos do Tetris tinham fantasiadinhos, assim, com o tema do filme. Engraçado, né? Era muito divertido. Pornô do Avatar, né? Que doideira. Não, mas vocês sabem que agora nesses jogos, principalmente nessa geração ali, com o Six Fold do Heavy Rain, fazendo Mass Effect, e até a gente pode colocar o Catherine, que é um jogo japonês, nisso também, é que essas... Não o ato explícito em si, mas tu entender que os personagens fizeram o coito, não jogado ali por nada. Tipo, eles já estão fazendo histórias em que leva que isso já faz parte. Tipo, não é tipo God of War, chegou lá, tá as mulheres peladas, vai lá e faz, vai embora. Tipo, sim, faz parte no Indigo Prophecy da tinha história. Isso, no Indigo Prophecy, que é o pai do Heavy Rain, né? Da Heavy Rain, né? Tipo, no Indigo Prophecy, inclusive, fazia diferença. Tipo, tu conseguiria ou não fazer aquela cena, dependendo do que tu tinha conseguido fazer antes. E se tu conseguisse ou não terminar, tipo, dava pra tu broxar. Era muito engraçado. Se tu não conseguisse terminar os padrõezinhos de gênios lá do Indigo Prophecy, aquela gameplay que se tinha, não conseguia terminar a cena. E isso influenciava em como tu ia se sentir depois. Tipo, se tu conseguisse ir até o final, tu ficava mais feliz, que era, tipo, o teu estado emocional era tipo, o teu life, assim, né, no jogo. E se tu não conseguisse, tu ficava mais triste, daí tu ficava, tipo, com o life baixo pra enfrentar o resto depois. Então aquilo tinha uma certa influência no jogo depois que tu saía daqui, né? Depois que tu fazia a cena. E ela fazia sentido no contexto. E no Indigo Prophecy era engraçado porque a mecânica era muito engraçada, né? Aquela história de apertar botãozinho de gênios, assim, pra conseguir fazer. Era engraçado. Eu achava engraçado, pelo menos. É, isso é interessante. Mas o Catherine aí. Mas um jogo que fez um razoável sucesso, né? Apesar de ser um puzzle game que tem que subir escadinha. E ele tem toda a parte social e. Mas a parte social tem um propósito. Sabe? Tem um propósito. É. Até ali, que eu acho que foi. Tu, Nelis, que disse que não dava nada pelo jogo, que tu pensou que fosse mais uma dessas bizarrices meio etch hentai japonesa e tu achou legal, né? Não, eu achei bacana porque, justamente, eu acho que eles fizeram uma campanha de marketing bem quase desgraçada, assim, porque se tinha alguém que achava que era isso, foi ver, na real não é, e quem tava achando que era isso do jeito ruim, se surpreendeu pro melhor, assim, sabe? Que, porra, na real não é, assim, tudo bem, ainda tem esse, né? Óbvio que o apelo de ter mulher gostosa serve pra vender o jogo, não vou negar que eles têm, né? Tipo, eles não são idiotas também. Ah, né? Claro que não, tipo, tá. Eles não vão fazer isso só pelo conceito, mas eu achei bacana, eu achei divertido. Mulher gostosa em game nunca me atraiu assim. Ah, mais ou menos, não? Não, não olha assim. Porque. Não, mas... vou olhar pra. Tá, olhei pela capa para o Parisite Eve, achei loirinha, bonitinha. O Catherine, uma loira, gata, muito gata. Pegava, as duas. Cara, não. Mas não é um negócio que atrai, não é um negócio. Vou jogar com uma mão. Sabe? Pelo menos pra nós, tá ligado? Tudo que deu hora live eu joguei só pra ver qual é o que era, né? Tu jogou só pra ver os peitos, né? Não. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei dentro da live, assim, disse, não sei o que quero ver as mulheres. Aí vi as mulheres, só que o jogo, a mecânica do jogo não agradou, sabe? Tipo, por mais que. Era ruim. O primeiro era terrível. Porque, né, depois de Tekken, assim, Tekken é um jogo de luta 3D, tribom, e aí era terrível, então o jogo acabou, tipo, tu via que o cara jogava só por causa dos peitos, né? Sabe que o Metal Gear tinha feito sucesso, o primeiro Metal Gear, aquele lá do PlayStation 1. Sim. Aí saiu o 2, e aí a Konami resolveu lançar um jogo meio parecido, só com duas mulheres, Sea Girls. É, o Sea Girls, tá certo. Que não fez sucesso nenhum, Não fez nenhum. Mas e aí tinha a questão, mulheres... será porque eram mulheres protagonistas? Duas mulheres, história, uma sozinha, era gostosinha. Até essa questão que jogava pra ela puxou Metal Gear, a questão do Metal Gear 4 que tem as mulheres lá, elas, o Kojima queria que elas ficassem nuas, né? Ah, sim, não, lembra dessa história, né? aí a Konami não deixou, elas têm aquele macacão colado lá, que é de nanomáquinas e tal, mas elas eram pra ser nuas, quando o Snake derrotasse cada uma delas. Mas é que é um jogo mais todo mundo que é Metal Gear 4, sabe? Daí não, claro, da merda, sabe? Claro, com certeza, isso aí o Kojima viajou, não precisava fazer isso aí, sabe? Sim, tem também aquele, se não me engano, é do Wii, mas acho que saiu pra outros videogames também. Porque... Mas, meu, aquele date, não sei o que, do Wii Date. Porra é essa? Wii Date? Do Wii. We Dare. Era aquele do trailer bizarro da galera levando palmada com o emote. Sim, eu tenho este jogo. Porra, essa, cara. Julie tem. Ah, eu tenho esse jogo. Aí, assim, eu vou jogar até ver o que é isso aí, porque no trailer é interessantíssimo para jogar, né, em casal. É tipo um Verdade ou Consequência, assim? Isso. Ah, é Verdade ou Consequência? Sim. Aí, tipo assim, tem as perguntas, né? É tipo um Mario Party, assim. Ah, todo mundo tem que... Quem pegar mais bolha, ganha. Aí quem perder, tem a prenda. Ah, meu Deus. É. Só que assim, ó, eu joguei... Não vou mentir pra vocês, eu joguei uns 50 minutos, assim. Dei curioso pra ver e não vi... Não tinha uma coisa com conotação, assim. Nem erótica, assim, nada. Nada, assim. Que assim, eu li tudo e vi... Tem, tipo, o que tem um minigame, assim? Que a mulher tem que ficar, assim, de quatro, entre aspas, assim, né? Abaixada. Tá. Aí tu põe um emote em cima da bunda dela e tu tem que bater na bunda, porque o emote percebe, né, o movimento. Uhum. Na hora que diz na tela, como se fosse um jogo musical, sabe? Tá. Tem um outro também que, assim, tu segura o emote no meio, como se fosse aquelas maçãs do amor, saca? Uhum. Que daí os dois tem que morder, que tinha no programa do Gugu. Aí o latino beijava a Gretchen sem querer. É o latino de bigode, né? Isso. O que é true, esse é o latino true, vamos deixar claro. Que ele beijava a Gretchen. Ou tem algum minigame que o emote serve de sabonete, daí vocês ficam brincando de banheira do Gugu. Bah, olha ali. Nova ideia, lança. Grande Ellen Gonzaroli, né? E ela ainda é grande, meu. E aí é tudo minigames assim, tipo, é bobinho assim, porque o lance do jogo é pra tu jogar em dois casais, sabe? Não é pra tu jogar tu e tua namorada. Não, é pra jogar então, eu e tu. Mas assim, eu e Six vão jogar. Esse jogo era pra ter saído em WiiWare, né? Aí acabou não saindo. Uhum. E ele meio que saiu só nos lugares da Europa e nunca mais saiu em nenhum outro lugar. Ah, mas é tipo assim. Ele não saiu nos Estados Unidos, no Japão, só em alguns lugares da Europa. Tipo, na Alemanha. É Ubisoft esse jogo aí. Na Alemanha e na Inglaterra, acho que foi. É, mas assim, Julie, tipo, essa prenda que tu relatou aí pra nós da mulher ficar meia cocada e com o remote na bunda e tudo batendo na bunda da mulher já é meio bizarro, sabe? É, tem um outro também que tem que pôr o remote no bolso. É umas coisas assim. Mas tipo, é umas brincadeirinhas assim. Eu digo até que é brincadeirinha saudável. Pra drinking game. Depois isso, cara bebe, isso, vamos brincar e vamos levar. Aí alguém assim, vai pegar alguém. Ai, é eu e a Marta, eu e a Jerusa. Sim. Aí tá segurando o controle aqui. Aí o cara, não estou conseguindo segurar o controle. Aí dá um beijo na mulher. O Lauro beijou. Dá um beijo e sai lindo assim. O Lauro beijou a Jerusa. Isso aí. Faz tanto tempo que as pessoas fazem isso em festinha adolescente de jogar, fazer o jogo da garrafa que eu acho natural que isso acabe evoluindo pra entrar no jogo. Só que daí. Eu entendo a lógica por trás disso. É, só que aí que tá. Eu joguei esses 50 minutos e não tinha. Jerusa, velho. Você não curtiu o Lauro e a Jerusa? O Lauro e a Jerusa, meu. E ele é isso aí que a Alice falou. Só que assim, ó. Eu joguei 50 minutos e não teve nada. Era minigamezinho bobinho, assim. Mas tu jogou com a Emily? Não, joguei sozinho pra ver, sabe? Joguei até com... Ah, Forever Alone, assim. Sim, sim. Não, pra ver, porque eu tava tricurioso. Forever Alone. Cara, pois é, no Wii que tem essa questão do controle, do movimento, não tem muito jogo erótico, né? Eu acho que nem tem. Ainda, né? Como ainda? O Wii tá morrendo já, meu. Então, quando o Wii morrer, eles vão falar, agora vamos lançar. Pode ser. Pra finalizar aqui, o futuro desses jogos aí, qual é o futuro disso? Eu acho que... Vai ter um futuro ou continuar igual? Não, eu acho que vai seguir bastante nesses jogos, esses RPGs tipo Mass Effect, que estão muito parecidos com filme, que eles tentam colocar tudo que é possível num filme pra te jogar o filme, digamos. E eu acho que essa questão pode continuar aí. A questão de, digamos, de violência do GTA, mas que violência não é a palavra, tipo, é tudo isso que a sociedade tem tabu ou condena. Os caras da Rockstar colocam nos jogos dela tanto só pra bacalhar, né? E pra encher o saco. Que é o bullying? Só a Rockstar fala que eu posso tomar a sociedade, não, tapa na cara, o pessoal comprando. E nessas questões, tipo, do God of War, pela questão de Grécia, das mulheres nuas e tal, daquela época, você ter menos pudor. Ah, eu acho, cara, que isso aí depende muito, vai depender da época, assim, acho que a gente não vai ter como saber. Porque a maioria dessas coisas que acontecem é por curiosidade. O cara vai jogar eu quero ver o Hot Coffee, porque eu quero ver como é que é o cara. Meu Deus, de que ela tem Hot Coffee. Aí tem esses jogos que eu acabei de falar do primo do Frajola aí, que é isso aí, né, tipo, é um MMO, tu encontra a mulher e tu faz o troço ali no jogo, sabe? Sim, o sexo virtual. Não, o jogo é curtido, tem 100 mega, né? E é isso aí, sabe? É tosco pra caralho. O que eu espero que aconteça é que a variedade de jogos acabe aumentando. Eu não acho que vai acabar, tipo, o jogo de luta com o peitão, God of War com cena de sexo aleatória, mas eu acho que os jogos em geral vão cada vez mais se tornar mais inclusivos, não só com relação a gênero, mas também a orientação sexual. Eu espero que o que aconteça seja uma variedade muito maior de jogos, mas, cara, o ser humano sempre vai se interessar por sim, sexo. Claro, claro. Ponto. Então, tipo, nunca... isso sempre vai existir. Agora, quais serão as bizarrices do futuro? Eu não sei dizer. Eu já fico contente em ver jogos com Mass Effect, porque eu confesso que eu não joguei Mass Effect ainda. E eu descobri que tinha cena de sexo muito tempo depois. Tipo, não foi destaque. Ah, só que tem inclusive já para o jogo espacial, tudo bom que tem cena de sexo. Não foi dito isso aí em nenhum lugar. Eu descobri vendo vídeo, de curioso e tal, que tinha isso aí. Isso aí já é ponto positivo, já acho legal. Claro. Que não é aquela coisa, é meu legal, Deus, tem não, sexo, sabe? Não é o ponto principal da venda, isso. Né? Isso, exatamente. É, tipo, as pessoas começam a tratar isso com um pouco mais de naturalidade, sabe? Exato. Então não vira, não é mais tanto tabu e começa a ser uma coisa natural. Isso, é isso. E aí começa a fazer sentido na história, sei lá. Eu acho que esse lance de tabu aí, primeiro tem que ser quebrado, fazer cocô. Tá, esse negócio de tabu que ele colocou aí. Que todo mundo faz cocô, padre, meninas fazem cocô. A Xuxa não faz cocô. A Sandy faz também, cocôzinho, que ela disse. A Sandy faz cocôzinho. E aí no jogo ninguém faz cocô. Então, tetoninho. Até que no banheiro no jogo. Tá, eu queria citar aqui. Tanto que a gente falou isso do sucesso dos jogos, da curiosidade, tem aquela série. Como é que é? O Larry lá. Nem Suit Larry lá. Ah, o Larry. Que é uma aventura clássico. Adventure clássico. Tu lembra, Liz, desse? Tem 6 séries. Sim, sim. O Larry baixinho. Isso. É putaria, assim, né? O cara sai pra pegar as mulheres, pega a mulher e pega a outra. E piada, piada atrás de piada. E tem até o 7, se eu não me engano. Mas assim, é uma série que tu vai descobrir essa série ou porque por acaso tu jogou ou porque tu foi pesquisar sobre isso. Isso aí é antigo, isso aí é anos 90. Porque ele não resistiu. Então, como objetivo principal, já não. Já não vingou. Não, mas se a gente for ver jogo, aí tem muito. Tem aquele shooting up das Lolita lá, que ficam um monte de peitos no espaço. Nem lembrava disso aí, meu. Nem lembrava disso aí. Muita coisa, sabe? Sempre tem, sempre. Mas ainda não é o principal do indie game. Não é o principal, né? Não é, essa indústria é meio ali que nem do cinema, é uma indústria meio... É meio de lado, né? Uns tempos atrás, o Pablo até fala, ninguém vai na locadora e fala, ó, amor, peguei um pornô pra Avatar, peguei não sei o que, peguei vou comer você, dois, sabe? Ninguém fala isso. Eu sei, tipo, sim. O Frajola tem um monte de filme pornô, ele não fala. É, pois é. Sim, tu não vai fazer assim, ah, o Raí, vem aqui alugar um jogo pornô pra jogar com a minha namorada pra gente se masturbar e fazer sexo. Não, isso aí não existe, saca? Tipo, eu não falo que o cara tem filme pornô, mas duvido qual homem que não acessa o... Sim, é óbvio, né? É necessário. Não, assim, quando eu trabalhava... Porque mas claro, é verdade. Eu sou bicho, né? Nos games. A gente é bicho, né? Quando eu trabalhava na locadora, chegava o pessoal assim, e aí, já chegou o Vivi.com? A Fu, assim, eles vinham, perguntavam, não estavam, iam embora, assim. E vinham os casal perguntar, assim, sobre filmes para casais. Claro, mas eu acho natural isso aí, não e aí, é? Mas vinho, assim, na cara dura, assim. Tá, mas acho que tem bastante gente que faz isso. Ouvintes aí, podem... Ah, os ouvintes não sei, coloquem os anônimos aí, né? Não, eu você. Sei, ó, eu já tentei assistir Hentai com esse intuito e não tive sucesso. Ah, não, porque não, mas assistir Hentai eu conheço bastante gente que assiste, né? Não vamos citar nomes aí, porque lá temos vários amigos. Sim, aí, sim, não, mas tipo, se Hentai que tu fica ali parado. Mas Hentai é uma animação, meu. Não, tudo mas bem. Hentai é uma coisa que tá acontecendo, não é um negócio que tá clicando. Exato. Vai. Mas aí que eu quero chegar. Tipo, se não tá determinando se nem Hentai me anima a fazer isso fora de um filme normal, de pessoas normais, imagina um jogo. Isso eu quis dizer, sabe? Já acho estranho no desenho, sabe? É, mas aí tu vai procurar. Tem jogos com histórias interessantes aí nesse meio. É só catar, mas. Aí tem que usar o emote, né? Não, aí não tem achievement, não vale. Achievement, putaria. Não dá pra platinar. Putaria saudável é os peitos da Mind do King of Fighters, né? Pré-Dead or Alive era aqueles peitos balançando lá. Sim, né? No videogame tinha que pôr o código pra balançar. Não, que ela dava um pulo quando ela pisava no chão, o peito continuava balançando ali, lá, um minuto. Mas é que nem na vida real, né? Tá. Agora pra finalizar o troço. Liz, temos uma menina, né? Uma gata aqui no podcast. Queremos saber, você está jogando o jogo, o nome do jogo é O Jogo. O jogo está ótimo. O jogo é Jerusa. Laura e Jerusa. E aí, você está jogando feliz. Aí, assim... Continuação de Catherine, Jerusa. Não, trimassa o jogo. Jerusa com J aí, e com G. Altas aventuras, altas confusões, resolve tudo assim. Aí, gratuitamente, ela do nada, aparece uma mulher ajudar o personagem, uma peitudona, assim, a Milena no Mortal Kombat 9. A Milena no Mortal Kombat. E aí, não falei da Milena que ela é meu personagem, tá? Não xingue a Milena. Não, eu tenho raiva. Não, tu também joga com a Milena. Eu tenho raiva. Eu sempre perco pra Milena. Nunca ganho. E aí, que tu... Tu como menina, tu como Liz, o que tu pensa assim? Porra, mais uma mulher peituda ou tipo, duh, whatever? Depende muito do contexto, é que nem eu falei antes, às vezes, não é sempre, assim, depende muito do jogo. Tem jogos que é muito gratuito mesmo, tipo, que na hora eu sinto assim, pô, não fizeram esse jogo pra mim, tá ligado? Tipo, não me incluíram na pesquisa na hora de fazer o público-alvo desse jogo. No entanto, tô jogando, saca? E aí tu meio que só atura, assim, tipo, tá, que bosta, né? Pá, ninguém pensou em mim na hora de fazer o jogo, eu tô aqui jogando, dei dinheiro pra esses filhos da puta e ninguém pensou que eu existia. Mas tá, você vai lá e joga porque o gameplay é legal, saca? Tipo, eu nunca deixei de jogar alguma coisa porque tinha uma peituda aleatória lá, saca? Mas, querendo ou não, assim, nem toda menina que joga sente isso às vezes. Mas eu já comentei isso com várias garotas e existe um sentimento meio de tipo, poxa, sabe, fizeram isso pra menino, só que eu gosto de jogar esse jogo. Por que que eu não fui... Por que que não pensaram em mim, saca? Tipo, como vocês mesmo disseram, não necessariamente ter peitudas vai... Tipo, se faltar peito no jogo, vocês não vão ficar putos, tá ligado? Um exemplo clássico disso é o Half-Life, né? Que tem a nossa querida Alex. Exatamente, tipo, Vince. Half-Life é um dos melhores jogos, tipo, já feitos pela humanidade, assim. Tu não vale, Elis. Tu não vale que tu é Valve Girl, tu não vale. Mas tá. a mesma pergunta que tu fez pra ela faz pra mim sobre Gears of War. Os caras é tudo musculoso, fortão. Colocaram duas gurias no 3 lá, botaram, né? Duas meninas lá pra... As duas meninas, elas estão com as armaduras iguais às... Então, ó, pô, eu acho isso legal pra caralho, saca? É. Eu consigo pensar, pô, eu queria ser que nem ela. Porque pra mim, quando tu vê, quando um cara vê um homem musculosão, assim, num jogo, tipo, tu pensa nele assim, pô, eu gostaria de ser que nem aquele cara é foda, tipo, Duke Nukem, assim. Pô, Duke Nukem é foda. Duke Nukem, sim. Fodão, assim. Melhor exemplo, Liz, eu tô... Isso, tu foi demais. Desse exemplo. Tá, do que no quem é o fodão. Agora, meninas, quando olham pra outras mulheres no jogo, como a maioria é essa peituda aleatória, tu não pensa, ah, eu queria ser que nem ela. Agora, quando você vê a Alex, quando você vê a Helena Fischer, a própria Chloe, tu pensa, pô, cara, elas são foda, eu queria ser que nem elas. E aí tu se sente incluída, saca? Tipo, sim, legal. Legal isso aí. Daquele pensamento, que boa. É, isso. Mas tu vê o Parasite Eve. Pra mim a questão também é bem essa, tipo, do ponto de vista de quem tá jogando, é óbvio que eu vou jogar o jogo, mesmo que tenha aquilo. Eu penso, tipo, pô, mais uma peituda, mas eu continuo jogando. Tanto que eu adoro Mortal Kombat e, tipo, foda-se se a Milena aparece com uma roupinha de papel higiênico, tá ligado? Ah, aquela roupa é muito legal ali. Então tu nem é isso, porque é a minha personagem preferida, eu mando muito com ela e foda-se quem perder pra mim, que se ferre, tá ligado? Mas, quando eu vejo um jogo tipo Uncharted, que eu penso, puta, eu me identifiquei com aquela menina, eu fico especialmente feliz, tá ligado? Tipo, sim, pô, que massa, saca? Ela é foda, eu queria ser que nem ela quando eu crescer. Se fizesse sentido na história do jogo e não fosse só service, tipo, aí vamos mostrar ela pelada porque os caras querem ver, eu não ia me importar. Agora, quando começasse a aparecer isso, tipo, tá, fizeram isso só porque os caras queriam ver, aí eu ia pensar, pô, não pensaram em mim, tá ligado? Tipo, poxa vida, sabe? Eu ia ficar triste. Entendo. Ia ficar um pouquinho decepcionada, assim. Por isso que eu pago um pau tão fodido pra, tipo, a Valve, saca? Tá, eu não vou falar mais disso. também não ia curtir. Porque assim, tipo, eu falo por mim, depois os guris aí que jogaram podem falar, mas tipo, Helena apareceu. Não, Charlie de novo não. Vai, Frajola, fala o que tá. Tá, eu não vou falar mais. Não, eu queria falar do... Liz, eles não me deixam falar do Uncharted. Liz, me ajuda. Segue que é muito jogo. Não, deixa eu falar de Valve, então. Já, porque foi o melhor jogo do ano, entendeu? Não, eu queria perguntar pra Liz se ela chegou a jogar Parasite Eve. Não cheguei a jogar. Mas eu queria colocar ali, porque a Aya Brea é pra mim a personagem dos gamers, né? Ela é loira, ela é linda, eu sempre achei ela linda. Ela já é contei o caso lá, né? Meu caso com ela. E ela é foda. E assim, ela não precisa mostrar corpo, não. Ela aparece uma hora tomando banho, mas não mostra nada além nada, espera. Nada. É tipo o Shun tomando banho, né? É respeitável. E aí, tá, daí achei perfeito. E aí tem agora o... Não, foi bastante criticado, não sei porquê, o Resident 3, que tem a... É a Jill, é a Jill. Que ela tá com aquele bichinho curtinho. Mas, mano, ela ia viajar, ela tinha que estar bem arrumada. Tem, eu lembro, né? Ela vai enfrentar uns, sei lá... Ela vai enfrentar os zumbis bem vestida. É, meu, ela ia viajar, ela é que nem a Ada. Tá com um vestidão longo, cara. Ah, mas aí daí. Como é que a mulher ia correr com aquele negócio? A questão da Jill no Resident Evil 3 não tem nada a ver, porque ela ia sair da cidade e ela tava com uma roupa de viajar. Tipo, porque ela ia fugir da cidade. Ela ia fugir da cidade. Não, e daí ela quis. Tava calor. Pra mim, mulher que vai botar a roupa vestida curta, se ajeitar bem, é porque vai à caça. Ah, meu, ela pensou assim, porra. Ela queria atrair. O Resident Evil 1, ela ficou com aquela roupa lá apertada, depois usar a coisa chata. Aí no 3, tipo, isso já aí, que ela tem que fugir pela cidade, eu vou colocar uma coisa mais, ficar mais à vontade. verdade. Tá, tá, enfim. Sim, mas a apelação também. A apelação existe. Apelação, tá aí, sim, tá, mas a apelação, na verdade, é no 4, que tem aí daquele, com aquele vestido longo, que tem aquele corte na perna. Ai, aqui. Mas enfim, bom. É, tri. É, pra mim é aquela vibe da menina de biquíni matando um troll, tá ligado? Tipo, é? Na hora, tipo, tu fala assim, tá, whatever, assim, mas suspensão da descrença zero, assim, tipo, beleza. Você saca que aquilo ali não faz o menor sentido. E eu me considero meio nerd pra essas coisas. Tipo, eu fico puta quando eu vejo um negócio que não faz sentido, assim, tipo, sem motivo nenhum, saca? Tipo, porra, mas como é que ela ia conseguir matar um zumbi se ela tivesse com as pernas de fora, meu? É muito mais área de contato. Qualquer machucadinho aí vai fazer ela ficar infectada, porra. Bota uma calça, bota umas proteção aí. Se eu não me engano, tem um vídeo do Darkly, acho que é assim, que é os caras com a armadura, assim, muita armadura, assim, os caras mais mal conseguem caminhar. Vídeo, gente, é, aí a mulher, tipo, aqui está sua armadura, é um sutiã, uma calcinha. E ela, peraí, peraí. É sério que é assim? O link está no post. O que eu queria com a minha pergunta que se esvaiu? Ah, que eu vi com a Liz era assim, por exemplo, lembra da cena que tem o Raiden? Aparece a bunda do Raiden? Ah, Metal Gear Solid 2. É. Não, o Raiden fica pelado. Isso. É. Aí o cara, a mulher aparece aí pelado, tá tri. Aí o cara aparece pelado, meu Deus, era 3 dias, o cara. Meu Deus, ele tá pelado, que jogo podre! Não, quem viu? O Lanzoni disse isso? Não, tem gente que fala. Tem. Ah, eu não me pergunto, tipo assim. Estava jogando, o jogo estava ótimo. Apareceu a bunda do cara, desliguei. É, o Frajola tinha esse preconceito. Ah, ligou. Mas o Frajola assim, eu acho era só zoar. Eu tô acostumada a ver mulher pelada em jogo e, tipo, pô, sabe, a gente se acostuma, saca? Agora, pô, que nem quando, que nem quando saiu Watchmen no cinema. É. Um monte de gente reclamando, porra, não quero ver pinto azul de 10 metros da minha frente. Meu, gente, vocês estão acostumados a ver peitinho, tipo, a torta direito, só porque vocês não curtem pinto, não significa ainda, que não tenham pessoas no mundo que não curtem, né? Tipo, é, vai, alô? Tá certo. Pois não é. Vai assistir o Bug Nice lá, o pintão. É, o pintão. Eu, lembro que eu perguntei pra minha namorada. Pinto é feio pra caralho. Tu viu que, na época, minha namorada da época... Tem o shame agora. Eu perguntei pra ela... Magneto. Que, assim, meu, tu viu que o cara ficava com o pinto de fora? Quem? Eu disse, o Dr. Manhattan. Dr. Manhattan. É. E ela, bah, nem vi. Ela nem reparou. Disse, meu, eu ficava aquele troço balançando lá. Me incomodava, ele caminhava, conversava com o troço. E ela, não, isso, nem reparei. Aí na segunda vez que a gente assistiu, ela reparou. Ela, ali, ó. Se porra, homem é uma merda. É verdade. Agora assim, ó, é engraçado, porque quando tu vai ver assim a fanbase feminina, nerd, de verdade, tipo taco e tal, pá, cara, a quantidade de meninas que fazem, tipo, fanfic de personagem, tipo, sei lá, do Harry Potter, assim, de dois homens, tipo, o Draco e o Harry. Ah, velho, coisa gay, a Oi. Fazem um monte, é verdade. A Liz tem razão. É incrível isso, eu acho foda. Aí quando vem me dizer, tipo, porque meninas não se interessam pelo sexo, não, meninas não veem esse lado, eu só linko, tipo, essas comunidades de fanfic ou gay ou explícita, porque não, nem todas elas são homossexuais, tipo, tem várias, tipo, o Harry e a Gina, saca? E todas escritas por mulheres, tipo, ninguém acredita, mas, meu, sério, tem uma galera fazendo só isso da vida, eu acho incrível. É verdade, porque incrível. Essas questões de fanfic aí, que chamaram de yaoi no Japão, tem muito fanfic de personagens de animes famosos se relacionando entre eles, feitos por meninas, tem muito! Vi muito Seishun se pegar. Muito Seishun. É assustador, muito assim, eu não sei o que é essa turma aí pensa nisso. Eu acho é a mesma coisa. Elas gostam de sexo e tamo junto. Mas elas gostam de sexo, de ver meninos fazendo sexo. Sim, mas e daí? Elas querem alguma coisa. Não tem sexo, sabe? Meu Deus. Eu só gosto... Aquela vez do Anime Extreme lá, que eu fui lá pegar uns DVD, a guria, olha, chegou o Entai e tal. Eu olhei, a guria é gata e tava vendo o Entai. Eu namoro, certo, hoje, agora. Vem pra casa agora. Vem pra cá, te levo embora aqui. Mas eu acho que o que tá acontecendo agora é só porque tá começando a aparecer mais. É, acho que sim. Foi assim, né? Tipo, as pessoas julgavam muito mais se a menina fizesse isso, saca? Tipo, se guri gostasse de jogo de hentai, era tipo, tá, é coisa de guri, saca? Mas se menina gostasse, todo mundo ficava, caralho, que foda. Tipo, né? Ou que merda, ou que foda, e ninguém falava nada. Mas agora tem muito mais... com a internet, com a anonimidade da internet, é muito mais fácil você se expressar, saca? Então, eventualmente, as pessoas vão se acostumando com essa ideia, assim. Porque existe, tipo, vai aparecendo aos poucos. Então, por mais que pareça estranho ter essas fanfic de Draco e Harry, tipo, meu, tem várias e vai aparecer cada vez mais. Drácula e Harry é muito bom. Não sei, mas a tendência é continuar e o pessoal... É, não, e jogos também, então é isso aí, né? Por tudo. Mas então, ouvintes, leitores, quer falar alguma coisa aí, Frajola, que tá rindo? Quer falar da EA com a roupa rasgada no Third Bird também. Eu acho que isso aí é uma forma de expressar o que o cara sente. É isso aí. Deixa o cara liberar a libido, né? É isso aí. Certo. Isso aí, Frajola. Cada um tem que respeitar, cara. Tem que respeitar. Finalizou, finish him, ele deu agora. Finish him. Isso aí. Frajola, Flowers Victor. Mas tem ouvintes, leitores aí. Comentem se vocês jogaram alguma coisa, algum visual novel, como eu e Fuca. Eu tentei, não terminei nenhum. Eu sei quem jogou o Real Black Music, joga todos. Não, mas na real, não tem, sem preconceitos, né, assim. Joguem, falem sua opinião, o que vocês acham sobre esses jogos eróticos aí, se vai continuar, se vai piorar, se vai continuar a mesma coisa, se a tendência é ser com Mass Effect pra ter um intuito na história, ou se é pra ser mais uma cena aleatória. O que vocês acham disso tudo que a gente discutiu e mais um pouco, comentem aí, certo? Então é isso, né, Júlio? Liberal. Eu acho liberal geral. Liberal. Vamos ninguém esperar. É de ninguém, é isso aí. É isso aí, putaria mesmo. É. Ó. Abraço a todos. Respeita os comentários aí, principalmente com o nosso colega Liz, hein? Nós vamos ficar de olho nos comentários, hein? De montagens da Jerusa Liz. É, por favor. Por favor, galera. Por favor. Não, a montagem da Jerusa Catherine seria legal. Né? Jerusa Catherine. Olha lá, Ricardinho. Tá na mão. Cadê, Ricardinho? Ricardinho, as montagens. Valeu, gente. Até mais. Até o próximo cast. Até semana que vem. É, olha ali, ó. Valeu. Se eu mandar beijo. Se eu mandar beijo, vai dar merda. Não, tá. Beijo, gente. Beijo para os meus fãs. Não sei se você já postou. Ah, muito bem, casal.